mãos que fazem a diferença. Ao estender as mãos que poderiam imolar Isaac, Abraão ouviu o anjo do Senhor dizendo: não faça isso, pois sei que temes a Deus, pois não negaste o teu único filho. As mãos de Noé e de sua família construíram a arca que os livrou no dilúvio. Uma vara nas mãos de Moisés abriu o mar vermelho. A força do Senhor nas mãos de Sansão destruiu o templo do falso deus Dagom e seus seguidores. Uma harpa nas mãos de Davi trazia alívio e libertação. Um estilingue nas mãos de Davi se tornou uma arma poderosa. As pedras nas mãos de Elias se transformaram no altar da manifestação do poder de Deus. Dois peixes e cinco pães nas mãos de Jesus alimentaram multidões. Os pregos nas mãos do Filho de Deus significam a salvação do mundo inteiro. Coloque suas preocupações, interesses, temores, anseios e sonhos nas mãos do Deus vivo, pois elas farão a diferença também na sua vida.